Maduro, tá 399 pushback, estacionamento na 8. Já disse um táxi, então 3399. É o 3399. Solo Salvador Whisky, Juliette Serra, posicionado no gate número 4. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Delta 3399, alternando Galeão, autonomia de 4 horas e 24, POB 1141. 399, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1020. Autorizado, táxi Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, na ajustar na torre, né? 3399, está pronto, ponto 0010. Então, 3399, linda cola, vento 170 graus, 12 nós. A linda cola da 10, está 3399. Falando, bom dia, é o Abjeto Whisky, Juliette Índia. Prossiga. Whisky, Juliette Índia, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 05. Autorizado, reporte o término, Whisky, Juliette Índia. Iniciando, reportará término, Whisky, Juliette Índia. Pode chamar o controle, o TA-3399? Relativo 3399, decolou os 49, controle 1-20-8, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho. Controle, bom dia, hotel 3399, Israel Leva Bride, passa 3 metros. Bom dia, hotel 3399, contato radar na decolagem, direto Leda. Direto Leda, grato. Hotel 3399. 3399 da Prodileva. Afirmo, da 99. Voo controle, transmissão entrecortada. Romeu Charlie Foxtrot Juliet, vigilância passando Coral, reporte para descida, Juliet. Gente, o Whisky Juliet Ninja, um bom dia. Obrigado e bom dia. Charlie Fox Juliet. Prossiga, Charlie Fox Juliet. Para descida. Tripulante desse em condições visuais para o ano 1510 com 1020 no altímetro. E foi direto para o farol de Itapuã. Direto para o farol, descendo para o 1050.